casa cobre, então sustenta. Veneno é letal, sem antídoto ou remédio. Pra reverter o final, bote é certeiro. Projétil de ponto 40 pau, rato de laboratório, hamster. Passa é mal, carne fresca no covil. Pra atiçar as malícias, mal intencionado, maquinado, alvo na mira. Meu pote de ouro eu quero é cheio, ó. Sempre vê os cash constar na minha conta corrente, cê é fato. Pra quem cresceu no meio dos bang louco, barraco de madeira na cala dos pipoco. Na quina, pivete de 12 tem os produto da maldade, o início do sistema, o fruto. Cauteloso que nem cascavel no mato, em dia de caçada, camundonga é alvo fácil. Em dia de caçada, camundonga é alfa. Ouviu de cobra, maloca. Maquina é o que mais tem. Mais tarde o pote é certeiro, na prosseco o que tem. Pote de ouro eu quero ter, quer é cheiro. Pote de ouro eu quero ter. E até cobra que eu vaza. Final gama, despistando segurança da firma. Buscando arrastão, hoje foi louco, tio. Vários malotes, hoje é sorrir pra parede. Nosso dia de sorte, polícia nem me viu. Dinheiro tá na mão, bota pra render. Que hoje é frevo dos patrão. Que vidinha miserável, hoje é dia de luxar. Carreta só no tali, umas donas pra catar. Ouviu de cobra, criou asa e não tem vez pra charlata. Aqui subconsciente, salve, salve as quebradas. Só no sapatinho, sempre sem deixar rastro. Vou seguindo o meu caminho e a minha parte eu faço. Deixo um salve aqui pro gama, complexo radical. Onde cobra cria asa, traíra perde a moral. Criou asa, essa cobra todo mundo quer voar. Salve ao crime, os bandidos subconsciente, pá. Veneno é pros playboy e nós nos adianta. Os fura tá de cima pra serpente que desanda. Vai lá de 1100, é rapidinho. Na sequência tá perdido nos gambés. Cê me traz minha potência. A maldade tá demais e todo mundo tá sabendo. Até cobra criou asa e é letal esse veneno. Fogo na bomba, hoje a rua tá violenta. Deu asa cobra, vacilão, sustenta. Covil de cobra, maloca. Maquina é o que mais tem. Mais tarde o pote é certeiro, na prosseco o que tem. Pote de ouro eu quero ter, quer é cheiro. Pote de ouro eu quero ter. E até cobra que eu vaza. Cobra criou asa, tá voando então sustenta. Problema pra você, playboy, que o bote vem de cima. Não adianta se esconder que aqui o bote é preciso. O gavião tá intocado agora com é desse jeito que eu vejo que acontece aqui. Quando a cobra rastejava, queria pisar em mim. Eu tô por cima agora, tem que voar pra me pisar. Quanto mais alto tu subir, mais alto eu vou te derrubar. Complexo, subconsciente, ó só que fita. Unindo as quebradas através da rima. Um salve pro Pedrega, onde agora eu resido. PTZ minha morada, Gama o meu recinto. Favela se matando, o gueto pede paz. Cobra criou asa, tá em busca dos reais. A noite tá sinistra, dá o giro, faz o corre. Na quina dos cabrita é onde os pipocos comem. Ouviu de cobra, maloca. Na quina é o que mais tem. Mais tarde o pote é certeiro, na prosseco o que tem. Pote de ouro eu quero ter, quer é cheiro. Pote de ouro eu quero ter. E até cobra criou asa.